7, Cotejo. Maxim 729, Declos 33, seu nome é 208, bom voo. 208, bom. 8, aciona 5457, 35219. Correto, quando pronto, chame o posicionamento no PAD 3. Chamará. Olha, Tati, Bolsonaro, 6314, temos 115, autonomia 3 e 20, alternado Recife. Via PAD vem de Alfa até o ponto de espera, com então chama a torre na frequência 1186, o ajustino 0116. PAD vem de Alfa, torre 286 com 16, obrigado, até mais. Me confirme o POB, por gentileza. 125. 125. Então segue o Avianca via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera, com então chama a torre 186. A aeronave da Avianca segue o 32176, agora pronto. 634, frequência livre, estação, boa tarde. Tipo 5241, confirma na rádio ideal de saída de Montes Claros. Aguarde. Uno 399, São Paulo, Congonhas 360, copia? Copa, 399. Autorizado, Congonhas 360, decola 10, curva direita, saída é a da El, Leda Brise, intercepta, Pesulu 16, após, segue a rota do plano. O controle, opere 1208, acena 5436, Cotege. São Paulo, Congonhas 360, decola da 10, curva direita, após, da El, Leda Brise, após, Brise, Pesulu 16, após, rota do plano de voo, controle 208, transponha 5426, gol 1399. Transponha 5436. 436, obrigado. Correto, quando pronto, chama o posicionamento no 03. Semana pronta, 1399. Salvador, 5241, ideal para Montes Claros, é a 256. Correto, então vamos copiar Montes Claros, 200, aprovado. Segue a rota do plano, decola pistão no zero, com curva direita, saída arbóia elefa, após direto. Controle, opere 1208, acena 5447, Cotege. A Mike solicita, se possível, pro direta pro C. Autorizado direto, Lima Papa Mike, apostilhou com o local de contato. Para informação, Roberto Cabrava acabou de pousar no grupo CIA. Afirmativo, ciente o Lima Papa Mike. Pronto no ponto de espera. Bolsonaro 6319. Bolsonaro, sim, a linha decola, pista no zero, 25 graus, 9 graus. A linha decola da 1 a 0. Eu tenho uma pausa avião aqui, iniciar a rolagem, cadê a linha aí, Matheus? Boa, passeio de 2231, quem está com? Solicita a linha 3, copo 0, barreira 3. 2231, aguarde, copo, estamos já coordenando o concentro, o seu plano. Muito grato, Pedro. Tango, Yankee, Papa Romeu, prossiga. Yankee Papa Romeo, senhor proveniente de Leos Robson 44. Yankee Papa Romeo, se desejar, você segue Caixa Pregos, Vera Cruz, cruza Bahia e segue pelo litoral sul, o corredor Axel. Você prefere assim ou você prefere seguir por Paripe? Então o senhor vai seguir Caixa Pregos, Vera Cruz, Vera Cruz cruza a Bahia na proa do Farol da Barra. Tem conhecimento dessa rota? Então o senhor vai seguir, no momento eu tenho uma aeronave efetuando toque remetido em Vera Cruz, o tráfego do Índia November Alpha Charlie 150 a 1.010. Mantenha-se atento ao tráfego Yankee Papa Romeo, reporte no Através do Farol da Barra. Can you confirm our study, please? Controle de Salvador, nosso Corjão, boa tarde, esse é o 11-6-3-1-4. 11-6-3-1-4, sob contato radar, sobre o 340, a saída Momo Flock. We don't have your flight plan route yet. Just wait, but could you confirm your route, your airway? So, since we have in Spuka and then Zubar and then up to Zulu 10 to Natal. So, 022. Via Upper Zulu 10, this is the departure. Puka, Zipar transition. Puka, Zipar transition, muito obrigado. And we will be on schedule. Salvador, 925, cliente da Tango, Brasília. 925, Brasília aprovado, 360, via Upper Zulu 17. Decola pista 10, curva direita, saída Arboia, Lefa. O controle opera em 1208, aciona 5455, cotejo. 360, Brasília, pista 10, curva direita, Zulu 17208, controle 5455. Confirma a saída, Alefa. Saída Arbor, Elefa. Arbor, Elefa, pro gol 925, obrigado. Apenas para confirmar, o transpondeu 5455. 5455, pro gol 925. Salvador, gol na 077 para puxa acionamento no 8. No 077, 08, livre, chame táxi. Chamar pro táxi. 208, boa tarde, 3217. Mike, visual, local para todos, senhora. Olá, Papa Mike, somente tráfego do Romeo Oscar Bravo informado anteriormente, tem frequência livre. Grato, livre. O Lima, Papa Mike, bom trabalho e boa noite. Somente. Boa tarde, Salvador, 3217, 2000 por 360, Dael, Leda, solicita a prova de Dael. 3217 da presente, Leda, sob contato radar, sobre o 360. Leda, 360, obrigado, 3217. O controle opera em 1208, aciona 5470, cotejo. Controle no transponder. Quando pronto, chame posicionamento na área remota, passaredo. Ok, já está. Temos uma aeronave que já iniciou no 8, após a mesma, nós iremos autorizar o número 2 no setor. Ok, então vamos aguardar a autorização. Salvador 5241 para o táxi, POB 47, 3 horas, alterna com fins. Via Pátio Indy Alfa, ponte espera torno no 86, estado no 0, 1-6, bom voo, 5241 da ZEP. Pátio Índia Alfa, 18-6, quando pronto, ponto de espera do 10, 5241, bom trabalho. Fox, o Gol 9077, tá com 143 a bordo, 3 horas e 45 até no campinho. Via Patrick de Alfa, vamos para chamar a Torre no 86, estado no 016, bom voo no 077. Obrigado, Pátio, Inter de Alfa, espera da 10, posição no 87. Passarei 2231, no código com a equipe de solo, assim que o Pang da Gol liberar, a retaguarda livre e puxa acionar a chama intacta. Após o Gol, puxa acionar a chama intacta. Salvador 5241 da Trip, se aproximando do ponto de espera da 10, completamente pronto. 5241 na linha decola, pista 10, vento 100 graus, 8 nós. A linha e decola, 5241. Manda essa interseção aqui, senhor. Confirme? Está Chamar 6314, chama Recife no 2685, alternando no 2545. Recife 2685, 2545 para o outro, na 6314. Papa Romeu, cheque equipamento transponder, não tenho contato radar com seu tráfego, acione 0241 no modo normal. Abordado, Gol 9077, próximo ponto de guarda 10, pronto para decolar. 10077, reporte alinhado e pronto, se não entende. Está para alinhado e pronto, 10077. Informação ajustada 2016. Fato do Bacardi, Gol 395. Bona 395, muito boa tarde, senhora identificação da seu 050 na chegada à área. 50 na área. 208241. Controle, boa tarde, trip 5241, saída Arbor. Trip 5241, subcontato radar sobre a 200 no perfil Arbor Alefa Conquista. Sobe no perfil 5241. Vai restante para iniciar a decolagem devido ao ACR de decolações com perfil de série conflitante com vocês. Vai dar um certo. Seria Serra November Vitor Romeu? Autorizado o cruzamento da Bahia. O senhor tem indicação de proideal? 17. No meu pé, acima do mar, se reporta no farol da barra, o IEC Papa Romeu. Cheque seu equipamento transponder 0241, ainda não tenho contato radar com o seu tráfego. Temos sim, após o passaredo iniciar o táxi da retaguarda, iremos autorizá-lo. Librando 190 para 170, reduzido devido solicitação do centro. Afirmativo, 4206 vai acionar a identificação, descer ao 060 no perfil da chegada Mari. A frente tem tráfego da Gol a 10 milhas à sua frente agora com 320 de ground speed. Confirme sua indicada. Gente, o azul 4206 desce até o 060, indicada agora é 2509. Gente, 4206. Está 3207, chame Recife no 251, alternando no 3325. Chama Recife 251 no 3325, boa noite. Iniciada a decolagem no 0070. Yankee, o Índia é November Alpha. Reportará a visão com a 17, November Alpha. Controle Salvador, está 3560 cruzando 210 em descida para 190, sente da informação Tango. Está 3560, boa tarde, oceano identificação, desce ao 070 na chegada Mare, redução de velocidade para 2409, está seguindo como número 3 para aproximação pistão no 0 de Salvador. Tem tráfego do azul, posição de 12 horas, 9 milhas à sua frente. E desce ao 070, reduzindo para 2409, está 3560. Papa Romeu, no presente tem um contato radar com o seu tráfego, receba apenas modo alfa. Reporte no através do farol da barra. Nossa, do presente, chame Torre 118, meia dúzia. Chama na Torre 118, direção meia dúzia, número 1. Sete, decolou 51, 108, controle, bom voo. Torre, Salvador, boa tarde, que é o Papa Romeu, Índia, número 1, uma prioratória visual com campo. Boa tarde, Índia, número 1, tem condição de recortar, descendo para o número 10? Afirmativo, contando de cortar, recebeu meu país, na número 1. Gente, a partir na final de 3 milhas, o Bravo Luiz Tavares está retornando pelo corredor Interlagos, no treino 1, 1400 pés. Reportará a final de 3 milhas, de número 1. Solo, Juliette Tango Zulu. Tá no pátio 3 acionado pro andar da Bagé, pátio 5. Autorizar o táxi até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Ok, até a saída do pátio 3, direto ao Zulu. Solo, Salvador, boa tarde, o trip 5415, sente da informação TAM. Seria a saída prevista para ele, ó? Da mão, tem até 3 mil após a coisa esquerda, não era previsto. Ok, rumo após 3 mil e então completa na frente 3 horas. E autorizar a decolagem de Itapura, tá? Senta a bordo, 2859, Campinas. Via pátio de alfa, quando espera a torre no 86, o destino 0, 16, bom voo. Já foi 286, tá 10, 10, 96, boa tarde, viado. Paulo Trip 5219, pátio 3, pushback e acionamento. Livre, chame táxi. Juliette Tango Zulu, após a passagem da aeronave da Gol, autorizado a ingressar a pátio principal, prossegue então via pátio Lima Mike, me chame na Quebec para o cruzamento. Tá. Polícia número 2 para aproximar para 17. Mantendo 1500 pés, é forte. Não, interceptando a final do 17, caça pro. Bravo, Luciette, could you confirm your estimate time of departure? Within 5 minutes, that's 0 2 2. In more 5 minutes? That's a 5 minutes, 0 2 2. Boa at that weight, I will coordinate with ARS room. Ok. Cruz das Almas, fica 28 minutos aqui em Salvador. Guardião 02, está visual à sua direita, posição de 2 horas com César? Assim, bom, visual com César. Gente, agora transferência de comunicações do Guardião 02. Guardando, grava. 02. Salvador, boa tarde, 755.0, zona 0, pronto. Boa tarde, 755.0. Correio, Índia November Alpha, final de 3, milhas, zona 7. Índia November Alpha, foi autorizado pista no 7, vento no 0 grau, 7 mais. Autorizado, pouso no 7, Índia November Alpha. Aguarde no 399. Vai dar, senhora. Mandou a passarela do 2231. 2231 da passarela, boa tarde. Sobre contato radar, sobre o 340, perfil Momo Cogbu Barreiras. 340, Momo Cogbu Barreiras, 2231. Controle ao 2231, por gentileza, tem como coordenar nível 360 como final? Aguarde coordenação com o centro e passarei 2231. Grato, 31. Pede autorização para todos. Aguarde autorização para trás, gravando que o Luiz, 60, redução indicada de 2109, autorizado nível de voo 050. Redução para 2100050, autorizado até 3560. São Salvador, o São 3145, solicita autorização. Coordenação com a Recife 5241. Atrasar o controle, 1208, bom voo. 208, grato, 02. É que eu posso coordenar, ela sempre pegou na 309. 345, aguarde, copo. Aguardo. São 02, prossiga. Depois de Salvador, comprou 310, foi chamado para pouso em Cruz das Almas, é 21-05. Confirme chamado? 21-05. 55, confirmando? 2105. Copiado para Cruz das Almas. Vai seguir 500 pés, 1 mil pés até o destino? 1 mil pés, só para o destino. Sim, gente. Pista. Olha lá, boa tarde. Só um correio para o curso que não tem janeiro de pista, só o cabeceiro mesmo. Quero descer agora para 3000, ajustado 1017. Desce para 3000, 1017, na 3560. Azul 4206, desce para 2000, 1017, livre final LSX-ray, reporta estabilizada. 2000, 1017, reportarei estabilizando X-ray, azul 4206. 9, ponto de espera pronto. Quem escreve que mantém? Mantém, 5219. Operem 1208, aciona 5476. E após bridge, o senhor intercepta a do 1-0, seguindo a rota do plano. Autorizado, Galeão 360, primeira curva direita, Sahel bridge, controle 208, após 476, após bridge, a do 1-0, então 3145. 3145, quando pronto, impulsionamento no 04. Está pronto para o direcionamento, 3145. Copiado, nós temos aeronave da Gol, iniciou no 03, após iremos autorizá-lo. Paciente. Tá, já. Boa. Sem graça, demais. Obrigado. Bruno 755 do Gol 58, agora o controle, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 5219, livre decolagem, sem graça, demais. Livre decolagem, 35219. Desça para o 060 na chegada Bosch. 060, chegada Bosch, web. O Leste Tango Rio, autorizado cruzamento, até final, frequência 2. 3560. 3560, desce para 2017, aguardando autorização para sinal ILS X-Ray. Desce para 2000, aguardando autorização, tá 3560. Controle, boa tarde, Gol 755, decolou, passa 3000. Gol 755 da Gol, boa tarde, sob contato radar, sob 360, da presente para o de Leda, após Leda Bridge. 360, Leda Bridge, Gol 755. Salvador, muito boa tarde, Yankee Papa Romeo, no farol de Itapuã. Yankee Papa Romeo, mantém o setor do farol de Itapuã, chamando agora a torre 918, meia dúzia. 1118, meia dúzia? Afirmativo. Grato. 5, livre pouso, pista no zero, evento 120 graus, 79. Livre pouso, 390. 35209, decolou os 20.00 Zulu, chame o controle, um bom voo. Chamará o controle, 5209, obrigado. Salvador, muito boa tarde, é Papa Tango, Yankee Papa Romeo. Boa tarde, Yankee Papa Romeo, confirme a intenção. Yankee Papa Romeo, sou autorizado, está no farol de Itapuã, vai direto para a parte da mata. Ciente para bata, conhece o aeródromo? Não copiei, senhor. Conhece o aeródromo, né? Sabe onde fica o pátio da bata, né? O pátio da bata. Ciente, mantém a espera visual guardando instruções. Você sabe onde fica exatamente o pátio da bata? Conhece o aeródromo? Sim, conheço o aeródromo, sim. Ok, mantém assim a espera visual no vertical do farol de Papão guardando instruções. Já que tá parrão meu. Já que tá parrão meu, vai esperar no... No farol de Itapuã? 288 260-288, 5241 206 em mais travado, vai passar o Simbra. 32231 após Momo, voe direto Barreiras. Para informação, o helicóptero Robson 44, à direita da cabeceira 10, não vai interferir com a sua aproximação. Ciente Azul, 4206. Ciente Papa Romeo, aguardando. Ciente, parência fácil, você está se aproximando muito desse de aproximação da 10, retorne para o litoral e aguarde instruções. Ciente Papa Romeo. Ok, Ciente Papa Romeo retornará para o farol da farol. Aqui a instrução fala que o senhor mantém a espera visual da vertical do farol de Itapuã. Você está agora se aproximando da final da 10, hein, aqui para Itapuã. Tá ciente então, tá voltando, senhor. Here is your flight plan route, and we just coordinated with receive center. In more few seconds, I will give you a copy. Just wait, please. Okay, can I start the pushback meanwhile? 0 graus e 8 nós. Livre pouso na 06, ou quer dizer, na 10, azul 4206. 395, Alfa, reportando os 2 Juliette. Ok, reportando os 2 Juliette, 395. Aqui no Zulu, boa tarde. Confirma intenção de pouso, pistão na 017. Gente, o Lima Quilo Zulu aciona identificação, voa na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. O Lima Quilo Zulu reporte no ideal de descida.